frente 60, mas eu sou bom no trânsito ótimo. Primeira curva direita, transponder 5576. noite, obrigado, boa noite. Sul 924. 9-3-4, boa noite, tração do estado, autorizado, posto, 0, recalque. 3-9, posto, recalque. dia, voo 172. Com 172, vou apresentar os pontos no 07300 grau 03. Autorizando o pouso na. 5, 0, 1, 4. Zulu 0, 3340, saída Franco 1, transição ótima, primeira curva direita, transponente 021. Thank you. Roger, 1-9-1-0.